peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse, só danço se for com garotão. Peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse, só danço se for com garotão. E toque, toque, DJ, toque que sair não tá com nada. Toque pra nós, a galera quer dar uma rochada. Vá! E toque, toque, DJ, DJ, toque que sair não tá com nada. E toque pra nós, a galera quer dar uma rochada. Arrocha e vai! Alôzão pra galera de Itacaré, Serra Grande, Uruçuca, Ipiaú, Ibirataia, Maraú, Barra do Rocha, Ubaitaba, Aulerinho Leal. Dancei demais e acabei deixando ela suada. Ela falou, garotinho, eu quero dançar outra rochada. Dancei demais e acabei deixando ela suada. Ela falou, garotão, eu vou dar outra rochada. E toque, toque, DJ, DJ, toque que sair não tá com nada. E toque pra nós, a galera quer dar uma rochada. E toque, toque, DJ, toque que sair não tá com nada. Toque, vai, que a galera quer dar uma rochada. Vai! Todo mundo arrochando, todo mundo arrochando. Garoto maroto ao vivo.